O Brasil produz quase 1.000 toneladas de embalagens de vidro por ano. São vidros de perfume, bebidas, medicamentos, cosméticos e comida. Eles representam 3% do resíduo sólido urbano. 1/4 dessa matéria-prima é de origem reciclada. O material pode ser reciclado através do reaproveitamento de cacos. Além disso, o processo de reintrodução dos cacos na indústria do vidro poupa não só matéria-prima, mas também 30% de consumo energético. Para reciclar, as cooperativas reúnem grandes quantidades do material, como explica o presidente do Sempre, a associação que promove reciclagem para grandes indústrias, André Vilhena. Você tem que fazer a coleta e reunir, né, em escala econômica esse material. E sempre evitando comercialização de garrafas inteiras para usos indevidos, né, que é um problema que nós ainda temos no Brasil. A garrafa deve ser quebrada e o vidro tem que ser comercializado como caco. As primeiras etapas no processo de separação do vidro são a separação por cor, tipo de superfície lisa ou ondulada, lavagem e trituração. Os cacos são fundidos a uma temperatura maior que 1.300 graus e ficam prontos para serem moldados novamente. Quem trabalha com a reciclagem do vidro precisa primar pela segurança do trabalhador. O profissional de coleta ou de triagem trabalhe com segurança, ele deve estar equipado com luvas especiais, que são equipamentos aí de proteção individual, que garantem segurança ao manusear esse tipo de material. Segundo dados do Sempre, 4 em cada 10 embalagens de vidro são recicladas no Brasil. 1 quilo de vidro quebrado dá origem a exatamente 1 quilo de vidro novo. A maior vantagem do material é que ele pode ser reciclado infinitas vezes. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Annelise De Carli.